Traga beleza, brote pelo meu coração. Traga a força grandiosa do amor. Para quem não consegue entender o que é a vida, a nossa terra tão querida, vamos preservar. Tô falando de evolução, vamos escutar o que tem a dizer dentro de nós, uma voz que nos ensina a sermos melhores na vida e aprendendo a ser feliz. Lindos sonhos, melhores momentos, inspirações. Sou um moço risonho e voa, levando minha vida, fazendo canção. E a luz é informação, não há quem diga que não. Nem cientista de Harvard, nem ninguém sabe dizer o que vem além desse pequeno ponto, Via Láctea. Caminhante, sempre forte, vou avante, transmutando o mal e o sofrimento, porque eu quero e assim é. Louvo o Everest com minha fé, e não há quem diga que não. Lindos sonhos, melhores momentos, inspirações. Sou moço risonho e vou levando minha vida, fazendo canção. Pelo meu coração, traga a força grandiosa do amor. Para quem não consegue entender o que é a vida, a nossa terra tão querida, vamos preservar. Tô falando de evolução, vamos escutar o que tem a dizer dentro de nós, uma voz que nos ensina a sermos melhores na vida, a ser feliz. Lindos sonhos, melhores momentos, inspirações.